coisas pra pensar, tantas coisas pra lembrar, algumas coisas pra sorrir, muitas outras pra chorar. Quem vai ouvir a minha voz? Quem vai enxugar as minhas lágrimas? Quem? Tantas coisas pra vencer, tantas coisas pra esquecer.